Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo. Sou sem ti. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar.